nós tá online no Insta, tá tudo monitorado. Já avisei para as novinhas, já tá tudo organizado. Atuando no Nintendo, os meninos no veneno. Alô, Ita.